gente tentar se entender. O que passou já passou. Bom mesmo é a gente sonhar e viver. O que importa é a gente se perdoar, não se machucar e acreditar. Me faz viver, saber.